Voltamos aqui então com o nosso CBN Foz, o nosso CBN Foz edição da tarde. Aqui nós estamos uma programação toda especial hoje aqui, nós estamos nas comemorações do aniversário de 3 anos da CBN Foz aqui em Foz do Iguaçu, e eu tenho o privilégio aqui de receber num chá da tarde, nós temos aqui o café da manhã com a CBN, e agora estamos estreando chá da tarde com a CBN. Aqui comigo, Cláudia Pereira, boa tarde, a primeira dama do município, e também... Secretária Municipal de Assistência Social, também comigo aqui Joel de Lima, né, assistente do diretor-geral da Itaipu Binacional, assunto do mês aqui em Foz do Iguaçu, Outubro Rosa. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Cris, boa tarde a todos os ouvintes, Joel. A gente está muito contente desse convite, primeiro aí porque é a estreia, né, da programação da tarde, e segundo por esse café gostoso aí que deu uma pausa aí na nossa correria do dia a dia, a gente poder fazer conversar sobre um assunto muito bom aí, Outubro Rosa. Mas é um assunto que está mobilizando toda a cidade, mobilizando toda a sociedade aqui em Foz do Iguaçu, do mesmo jeito que acontece no Brasil inteiro, Foz do Iguaçu também envolvida nessa programação do Outubro Rosa, não é, Cláudia? Foz do Iguaçu está envolvida, né, como o Brasil e o mundo, né, se envolve aí no mês de outubro. Lógico que as mulheres, elas precisam ter o cuidado com a sua saúde o ano todo, né, mas outubro ficou aí definido como mês de grandes alertas, né, então a população aí é motivada por essas, por vários tipos, diversos tipos de ação, caminhada, palestra, iluminações em pontos importantes da cidade. Então Foz do Iguaçu não poderia ficar de fora, né, nós temos aí já a saúde, já está preparada e mobilizada para atender o maior número de mulheres nesse período aí, porque realmente a mobilização, ela funciona e as mulheres realmente vão buscar aí os atendimentos e fazer os seus exames. Cláudia, antes da gente conversar a respeito da programação, das ações que estão sendo feitas no Outubro Rosa, queria só fazer assim, um repasse rapidinho aqui sobre o câncer de mama, que é uma doença que mata mais mulheres no mundo inteiro e que atinge os homens também, embora, né, ainda seja um mito se falar disso, mas ainda atinge os homens também. E as mulheres, você acha que falta esclarecimento para as mulheres, mesmo nos dias atuais, a respeito do câncer de mama? Sabe, a gente acaba identificando diversos tipos de situações, né? Muitas vezes a mulher tem até medo. Ela tem medo de fazer o exame, de encontrar um resultado, né, que vem aí causar uma situação, uma reviravolta na sua vida. Porque é uma situação muito delicada, a mulher precisa de muito apoio, né? E a gente vê aí por testemunho de pessoas que já passaram e venceram, dizem como é importante a companheiro que ajuda, que dá aquela motivação, aquele suporte, ou a família, né? Então a gente vê assim que um pouco medo, um pouco a desinformação, um pouco achar que é muito difícil, né? Então, isso é importante, essas campanhas, porque de alguma forma ela vai ser atingida, né? Ou por uma palestra que ela ouviu, ou por uma cena, ou por um cartaz, de alguma forma ela vai ser tocada a despertar e procurar aí fazer o seu exame, ou até o autoexame, né? Porque nem todas as mulheres, ou homens, como você disse, os homens também podem ser afetados por essa enfermidade, mas as mulheres, que é em maior número, né? Elas têm se conhecer o seu próprio corpo e dela mesma fazer o próprio exame. Quanto mais cedo se descobre, maior a chance de cura. O autoexame é uma das maneiras de se detectar também qualquer irregularidade, mas hoje a mamografia é um dos grandes vilões, assim, nós podemos chamar, de que impedem a mulher de procurar um médico, porque é um exame incômodo, mas há que se orientar as mulheres e fazer um alerta para que deixem esse medo de lado e procurem para poder detectar. Exatamente. E agora você falando desse exame, nós fizemos um levantamento e aqui no município, o município ele tem, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, adquiridos aí um número de 600 exames para que as mulheres possam fazer seus exames de mamografia. Essas mulheres agendam, é feito aí, Cris, 100% dos agendamentos. Liga-se um dia antes para essas mulheres, olha, amanhã a senhora tem um exame, precisa comparecer. Mas no dia elas não vão. E a média é de fazer nem... Muitas vezes me falaram que não dá nem 300 exames mês. Às vezes supera um pouquinho, vai 300, 400, mas nunca fecha os 600. Então, há demanda, mas as mulheres não vão. E por conta disso, né, no começo desse ano, eu estive em Brasília para uma reunião com as mulheres, as primeiras damas do Brasil, que já era nesse sentido. Olha, veja bem, foi no começo do ano, já se preparando para o Outubro Rosa, e as primeiras damas falaram de várias experiências. E uma delas relatou que elas conseguiram fazer um aparelho de mamografia dentro de um caminhão baú, então seria uma móvel, né? E que esse caminhão vai até a comunidade, ou vai até a área rural, ou vai até aquele município que não tem aquele exame. Ou aquele que tem, como Foz do Iguaçu, poderia ir na periferia e fazer esse exame sem muita burocracia. E a partir daí nós engajamos nesse projeto, então essa é a novidade do ano, que nós estamos empenhados para conquistar esse projeto aí do Mamóvel. Justamente para fazer isso que você falou, de facilitar, né, essa ida na mulher até esse exame, que não é um exame tão assim, eu já fiz esse exame, sim, não é tão terrível assim, sabe? Terrível pensam, é a doença, é a enfermidade, entendeu? É a perca muitas vezes, então eu acho que tem que pesar aí na balança e ver que é muito melhor passar um incômodozinho na hora, mas depois está tudo bem. Secretária, a senhora falou agora a respeito do Mamóvel, é isso, né? Mamóvel. Isso, o governo está disponibilizando, mas como tem que chegar até que Foz do Iguaçu também, e acontece dentro do Outubro Rosa, o Jantar Rosa, uhum, né, tradicional já, os recursos desse ano devem ser em prol da aquisição desse Mamóvel. Isso, na verdade, o projeto nós começamos, vamos fazer. Né, vamos fazer, então, como é que, o que precisa, nós pesquisamos nos institutos aí fora, quem já tem, né? Paraná não tem ainda. É uma unidade móvel, né, de mamografia. Então, é um caminhão baú adaptado, né, com aquelas proteções de chumbo para não vazar radiação, com uma equipe que trabalha dentro. Só que esse caminhão, esse projeto fica em torno de R$1 milhão. Mas nós temos os apoios e as parcerias, e nós buscamos a doação do caminhão, nós solicitamos a Receita Federal, que já nos sinalizou que é possível sim, então nós estamos aí buscando os parceiros. A Nona Regional de Saúde entendeu que era muito bom para os municípios, por isso que o Joel comentou antes que os municípios aqui a gente em conversa, que vão agregar aí nessa campanha do Outubro Rosa os 9 municípios que fazem parte da Nona Regional, porque esse caminhão poderá circular aí em todos esses municípios fazendo aí os exames nessa população. Né? Então, o objetivo desse Jantar Rosa desse ano, hoje, esse ano nós não vamos ter como os outros anos, tradicionalmente tinha uma pessoa homenageada. Esse ano... Todas as mulheres. Todas, né, as mulheres serão homenageadas e serão... E homens, ó, já tá... E homens também, mas... Não podemos deixá-los de lado, não é? Mas o objetivo, os recursos, tudo que nós vendermos aí através das ações, inclusive as camisetas que serão disponibilizadas e vendidas, o recurso vai ser realmente para viabilizar o projeto do Mamóvel. A gente vai dar uma pausinha aqui com a secretária, deixar ela tomar um suquinho, comer um brioche, um petit four, não é? Mas bem que você falou que se tivesse almoçado menos, né? E vamos aproveitar o jogo. Se você não aproveitou enquanto nós falávamos para fazer a sua parte, né? Tomando só o suquinho. Joel Dino, boa tarde. Eu queria parabenizar primeiro essa iniciativa, vocês que já têm um trabalho, vocês já, a Itaipu já tem esse trabalho do Outubro Rosa já há muito tempo, né? Então não é uma, a Itaipu já vem inserida nessa campanha. Esse ano, o diferencial para esse ano é a iluminação rosa, assim como acontece em outros pontos do mundo. Exatamente, boa tarde Cris, né, Cláudia, ouvintes da CBN, como você disse, a Itaipu já está sensível a essa questão há bastante tempo. Nós temos alguns programas da nossa área social, né, que trabalham com esse tema. Um do público interno, que é o programa Reviver, coordenado pela diretoria administrativa e voltado para os empregados da Itaipu e seus dependentes. E dois programas que trabalham interno e externamente. Né? O Saúde na Fronteira, que trabalha a questão no eixo da saúde de forma trinacional. Então essa questão a gente já trabalha há 10 anos. Na saúde, e temos o programa de incentivo à equidade de gênero, né, que é um programa que se preocupa com o empoderamento da mulher, trabalha nesse sentido, mas que também, né, procura sensibilizá-la para essas questões, que é o eixo, né, que nós estamos pegando exatamente para inserir agora, a partir desse ano, a iluminação monumental, né, que é um show de luzes, então que esse show também traga uma mensagem. Copiando, obviamente, exemplos de outros grandes monumentos do mundo, né, que já aderiram e tem a iluminação especial alusiva a essa campanha. E a Itaipu, por ser binacional, e até por isso, né, talvez a gente tenha demorado um pouco mais, essa campanha só faz sentido se também for binacional. Né? Então, fechei hoje, numa reunião hoje de manhã, né, com a coordenação do Paraguai e contato com a ministra da Mulher do Paraguai, numa reunião que nós tivemos preliminar, onde a secretária estava presente, onde nós lançamos o desafio de fazer, isso tem menos de um mês, né, Cláudio? Então, aí, considerando que tem todas as questões técnicas que você tem que preparar, viabilizar, trocar lâmpada de mais de 200 refletores, fazer ensaios, ver se a lâmpada é adequada, com isso eu acho que a gente está, né, mais uma marca de sucesso. E essa campanha, então, esse ato, digamos assim, da adesão da Itaipu, do monumento Itaipu A campanha ocorrerá no dia 19, daí com os ministros já confirmados do Paraguai, a ministra da Mulher, o ministro da Saúde também, né, está convidado, da Secretaria de Políticas da Mulher do governo brasileiro, a secretária Cláudia, numa articulação muito importante na região, como ela já bem colocou, né, trazendo os 9 municípios da região, as primeiras damas e comitivas desses municípios, e a primeira dama do estado também. Então teremos aí umas 500 pessoas, né, marcando essa data. E, obviamente, como já foi dito também, é um cuidado que você tem que ter o ano todo, mas a gente aproveita e dá uma carga forçada nesse outubro, exatamente procurando desmistificar algumas coisas, né? Porque eu acho que, né, sempre o cuidado, a prevenção é mais importante. E as pessoas às vezes têm medo, né? Tem medo do resultado do exame, mas não tem medo das consequências do não exame. É, né? Aquela coisa, não vou nem no médico, eu não quero saber se eu tenho ou não a doença. Exato. E a provocação que eu fiz com relação ao homem, é porque o homem, claro, também tem mama, também está suscetível, né, à doença. Nós, inclusive, temos um colega na Itaipu, né, que já foi acometido, né, desse mal. Então, acontece, obviamente, em números bem menores do que as mulheres, acontece. Mas o homem tem um outro papel, que quando uma mulher é acometida, né, de um câncer de mama ou de um colo de útero, assim como qualquer outra doença, o homem tem que estar preparado, né, para ser efetivamente homem, né, e segurar o rojão, estar do lado, né, ser aquele pilar, porque essa é uma situação que, como a Cláudia colocou bem, frisou bem, ela atinge toda a família, né? Então a família não pode se desestruturar. Quanto antes for feito o diagnóstico, obviamente as possibilidades de você ter uma cura é maior. Hoje, com toda a tecnologia, né? Então temos serviços de referência aqui em Foz do Iguaçu. Nessa ideia do mamógrafo, eu acho que, né, do mamóvel, né? Que fazer o famoso busca ativa, né? Se a mulher não vem, então a mamografia vai até ela. Eu acho que isso é importante nos 9 municípios da região. E com isso, obviamente, a gente vai reduzindo essa incidência, vai conscientizando a população. E assim como nós começamos as campanhas de vacinação lá na década de 70, ninguém vacinava filho, né? Eu, por exemplo, né, tenho até na família casos de parentes com paralisia infantil, que é uma coisa que não se admite mais. É 3 gotinhas uma vez por ano, só ir lá e tomar 3 gotinhas. Mas às vezes as pessoas não iam. E na verdade é sempre um trabalho de prevenção. Exatamente. É esse trabalho para que depois não tenha que se despender recursos para a medicina curativa, né? Exato. A própria Constituição Federal, inclusive, já traz isso quando, né, estabelece a organização do SUS. Primeiro a promoção, que é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Depois a prevenção, né, e a proteção. E, em último caso, né, aquilo que é mais caro e pior para todo mundo, não só para o serviço público, mas a família já acometida, o cidadão, a cidadã já acometido, que é a curativa, né? Então, o ideal é que nos ouçam nesse processo de promoção da saúde, né, e façam a prevenção para que a gente não tenha depois, né, que lamentar, de repente, aí a perda de amigos e amigas, pessoas queridas, né, por conta de uma situação que poderia ser plenamente evitável. Quer dar uma pausinha com você, já conversar com a secretária? Imagina, é um prazer. Aliás, eu ia fazer uma brincadeira, até que eu vou fazer depois, mas já vou adiantar. A gente esperava aí da Itaipu, somente a iluminação rosa, eles não conseguem fazer nada pequeno. Tudo na Itaipu é enorme, grande. Tudo. Agora já é um evento para 500 pessoas, autoridades do Paraguai. Então, tudo é sempre muito grande, se tratando de Itaipu. Cláudia, a Secretaria de Assistência Social tem feito várias ações agora, como você já falou antes, não só agora por ocasião do Outubro Rosa, mas também, né, no decorrer do ano todo, essas ações de prevenções, essas ações de conscientização das pessoas em geral, da comunidade em geral em Foz do Iguaçu. Nós estamos trabalhando sempre nesse sentido, né? Cada um na sua área, mas a gente percebe que todas as áreas têm afinidades aí, né? Têm relações aí em comum, né? Então, a saúde, a assistência social, agora mesmo eu estou vindo de uma reunião onde estava assistência social, Foz Habita, saúde, educação, para resolver um assunto. Que é um assunto que engloba todas as, né, as ações. Mas em todas as áreas, a gente percebe que se houver um trabalho de prevenção, você consegue evitar problemas futuros graves. Até na assistência social, se você fizer um trabalho de promoção na família, você evita aí que aquele ente fique sem, que está desempregado, vai buscar, de repente, uma atividade ilícita, já desestrutura a família, daqui a pouco ele está preso. Então, a gente tem esse trabalho, está bem focado realmente em todas as áreas, nisso que o João falou, nessa conscientização, nessa de priorizar realmente o que é importante no momento. Então, assim a gente evita males futuros aí mais graves, né? E isso também na área da assistência social que a gente tem feito, nós trabalhamos aí, aqui, quando fala assistência social, lembra de Bolsa Família. Nós estamos focando, Bolsa Família é o último lá, nós estamos focando realmente numa forma de dar independência para a família, para que ela mesma possa ter a condição dela, independência financeira, autonomia, né? E promoção daquele núcleo familiar, para que ele mesmo possa cuidar bem dos seus filhos, aí não vão precisar de um conselho tutelar, possa cuidar da bem saúde para sua família. Então, aí tudo isso gera, né, outras questões maiores que, se a gente tiver um trabalho de base, a gente consegue evitar. Secretária, eu quero agradecer a sua participação aqui, secretária Cláudia Pereira, de Assistência Social, só reforçando o convite, então, para o Jantar Rosa. É, o Jantar Rosa vai ser dia 18, às 20 horas, no Hotel Internacional, né, o Golden Tulip. Os ingressos vão começar a ser vendidos a partir da semana que vem. O valor é de R$100, mas está bem claro ali que aquele valor que você está pagando vai pagar o jantar e a ajuda para o projeto do Mamóvel. Também nós vamos vender as camisetas, que serão as camisetas da campanha, também serão vendidas, e também o recurso dessas camisetas também vão ser destinado para esse projeto aí. Obrigada, Cláudio. Sucesso, então, no jantar. Obrigada. Quero agradecer também a participação do Joel de Lima, ele que é assessor especial da Direção-Geral de Itaipu. Fica o convite também para o pessoal conhecer e ir lá visitar a Iluminação Rosa. Claro, né? O convite está aberto, e só salientando, não sei se as pessoas se atentaram, né? O jantar é no dia 18 e o evento na Itaipu dia 19, então vai ser um final de semana, né, de carga forçada, né, para a gente trabalhar bastante essa questão. E o mês inteiro, né, o mês inteiro nós temos a iluminação monumental, né, na sexta-feira e no sábado. A população quiser ir, tem a mensagem lá, né, convidamos e esperamos que, né, a presença de todos. Que bom, agradeço a participação dos dois, mais uma vez a CBN parabeniza vocês pelo excelente trabalho, que com certeza vai ficar marcado aqui na história de Foz do Iguaçu. Fazer uma pausa agora, um rápido pausa para o repórter CBN, e voltamos na sequência com mais CBN Foz, edição da tarde.